Bom dia, tá 3601, informação Foxtrot, cópia Congonha. 3895. Ok. Foxtrot, cópia Congonha. Bom dia, autorizado. São Paulo Congonhas, linha de voo 340. Decola pistão no zero, cola direita após. Compra o perfil da El, leida após uma motiva. Onde intercepta peso 1 no zero para sair conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5113, controle no 20, decimal 80. Congonha 340, decolagem pistão no zero, primeira curva direita, da El, lida, motiva, upper Zulu 1-0. Transponder 5113, e o controle no 20, decimal 8. Retifão pronto, pushback, acionamento. Salvador, muito bom dia, o Xanero 62, em qual passo? Sim. Ah, só uma informação, senhora, aqui no Atis está interditada a pista 10, a senhora confirma isso? Afirmativo, está aberto aos 15 dessa hora. Não, desculpa, não entendi se a senhora copiou, na minha decolagem está liberada 10, eu preciso saber por causa da batida, né? A partir dos 15. A partir das próximas 15 minutos, então vai estar liberada a pista 10, né? Ah, ok, então tá ótimo. Então assim que eu tiver autorização, aí 360 Guarulhos, tá? Salvador, muito bom dia, Sam, Mike, Alfa, Echo. M25 na escuta. A escuta, senhora. Pronto, copia. Autoridade Guarulhos, tem de voo 360, decola pistão a zero. Curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da El, leida após uma motiva. onde intercepta peso 190 para sair conforme a rota do plano apresentado. Passando o transponder 5114, controle 910-1980. Autorizado 360, decorada 10, primeira curva à direita. A Daniel Lisa, depois direto mod, onde intercepta o peso 10, conforme o plano de voo, 1114, transponder 1280, controle, proxenário 625, posição do dia. Como é que podia tirar o transponder copiado? 5114. Correto, vamos lá. Semana. Fala, muito bom dia, Otan, Mike Alpha Echo. Prossiga, Otan, Mike Alpha Echo. Alpha Echo, autorização para reboque do pátio 3 até o finger meia dúzia do pátio 1. Ok, autorizado, reboque para o ingresso, pátio principal. Sim, informará o ingresso, obrigado. 01, em coordenação com a expedição, ele forma táxi. Autorizado, posição também 360. 500, bom dia. 1-1-8-2-9-9-5. Solo Salvador, ó, 500, bom dia. Mas repita as informações de táxi. Direita via Índia, no ponto de espera, reporta pronto para decolagem. Confirma o tráfego chamando para box. Alfa Yankee, bom dia. Bom dia, prossiga. Alfa Yankee, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 8. Ok, pode dar início à porta para ingresso ao pátio principal. Yankee, obrigado. Então, Mike Alfa Echo, autorização para ingresso no pátio 1 no hotel, Finger 62. Está livre para o meu término. Ok, vamos aí. Na linha da coluna 0, vento variável 2 nós. Controle 3601, bom dia, contato radar, se mantenha 340, saída da Eleda, Motiva. 340 da Eleda, Motiva, 3601. TAM 3601, autorizado direto Leda. Direto Leda, TAM 3601. Está livre, eu sei quem é quem informa o término do reboque. Muito obrigado. Mike Alfa Eco informando o término do reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, Chané, 651. Se tiver estacionamento, tá no portão 2. Quem tá autorizado, informa pro táxi. Para táxi. SAM 3601, chame Centro Recife, na frequência 133.25, alterna 133.95. 3325, 3301. Afirmativo, bom voo. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Para o táxi. Oceania 6251. Estamos com 5 horas de autonomia e um POB de 149. Boa Fernanda Galeão, Rio de Janeiro. Direita vem ainda no ponto de espera, rebota pronto para a decolagem. No Oceania 6251. Decolar para trás. pronto, Oceanair 62, me encontro. Aero Secona, Aline Decola, 1-0, vento variável, 3 nós. Aline Decola, Oceanair 62, me encontro. Três, cinco, nove, sete, bom dia, chegada bom, se deixa para nível de voo 050, ajuste no 093. Cruzado bom, estão 3597. Afirmativo. De grata será alterada. Deixa o fundo da Colos 33, controle 120.8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Sim, muito bom dia, Oceanair 6251, decolando suas coisas. Oceanair 6251, bom dia, contato radar, submantenha 360, saída da L e da Mod. Da Eulê da Mota, Oceanair 62, segundo. Autoridade Mota, Mota, 62, segundo. Oceanair 6251, autorizado Leda, aguarde coordenação com o centro para poder voar direto Mota. Afirmativo, Leda, Oceanair 62, segundo. Oceanair 6251, o Centro Recife autorizou direto Mótiva. Mótiva está presente. Muito obrigado, senhora. pelo da presente, TAM 3597? Autorizado pelo, TAM 3597. Pelo, obrigado. Sané 6251, chama o centro Recife, na frequência 133.25, alterna 133.95. Afirmativo, 133.25, 3395, obrigado, bom dia, senhora. Bom dia, bom voo. Obrigado. TAM 3597, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado para procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado. 2 mil padrão, reposto estabilizado em X-Ray. TAM livre da restrição de 4.000 pelo TAM 3597. TAM 3597 livre da restrição de pelo, desça para 2.000 pés e após estabilizar. Ok, livre da restrição e após estabilizar, obrigado. estabilizado, visual com 10, SAM 3517. SAM 3517, contesto final do procedimento ILS Exchange, nome torre, 118.95. 1895, obrigado, sargento. Não sou. Obrigado. Salvador, muito bom dia. SAM 3517, vai passando Simbra em mais 2 milhas, baixado para lá. SAM 3517, bom dia. Vistado, livre pouso no zero, vento variável 3 nós. Aliado 3 nós, livre pouso no zero, SAM 3517.